na sua linha, decolar, pista no 0, venha com uma centena, com uma 12-9, Papa Romeo Eco, X-Ray, Papa. Papá decolou, todos 7, chama agora o controle, 1208, bom dia. 208, Eco X-Ray Papá, bom dia. O 2107, chama agora o centro de equipe, na frequência 1208, 1253, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento uma centena com uma 12-9. Pode ser da pasta Bono, ótimo. Papa Romeo Eco, X-Ray, Papa. Contato radar, suba para o nível 340. Direto nível 340, fica autorizado para o Aguilera ou direto Mótima. Inicialmente eu vou direto a letra, é com esse feito, tá bom? Direto a letra, tá? Controle Controle Salvador. Bom dia, Azul 2770, passando 1200 agora, perfil da Sango 1, transição para lá. Direto Coral. Hotel Direto Coral, 2770. Esse é o Direto Coral, 2770. Da pista 1, 7, 8, 9, 10. Alfa Zulu no espaço. Lançamento do Paixão. Autorizado, reporte do ponto de espera, pista no 7, Papa Romeo, Novembro, Oscar, Luiz. Decolou os 3-0. Chama agora o controle, 1-208, bom dia. 208, bom dia. Salvador, volta 230. 4207, esquerda para 190, domínio pelo localizador. Voo 1-230, fantástico, radar. Saiu da ponta, super para o nível 3-0. 9370 na Fuca, obrigado. Para o localizador, esquerda proa 130, desça para 207, reporte ao localizador 1327. Império à direita, chame Sol em 1219. Mantenha a posição, temos mais um tráfego na final para pouso, a pista 1-0. Mantenha a posição, 9 graus com isso. Azul 4207, vento uma centena, 1 a 2 é nosso, pouso autorizado, pista 1-0. 1-9, Oscar Whisky, atento aí a prováveis cores turbulentes deixadas pelo tráfego que acaba de pousar na pista 1-0. O vento 090 graus, 1-219, decolagem autorizada, cabeceira 1-7. Solos 39, libere à direita, chame Solo 1209. Carlos 4-1, chama agora o controle em 1-20-8. 208, vem da Charatel. Aguarde instruções para decolagem, mantém a posição. Romano Valdemar Suíça, chama agora o controle em 1-20-8. Bom dia. Chamando o controle 1-20-8, mas vamos ver a Suíça. Bom dia. Contato radar, telefone, escuta para o nível 090. Pode 090, vem aqui no céu. Agora foi o que eu mantenho o corredor aí, certo? Não deu certo, eu posso continuar a levar. Serra no Vago Rita, mantém a reta de decolagem até 2.000 pés. Até 2.000 pés, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 1, uma centena com uma dúzia nós. Decolado aos 4-4, chama agora o controle em 1-20-8, um bom dia. 208, grato. para regresso certo. Número 48, Seculus, 48, Câmara Controle 1208, bom dia. 48108, 1208, muito bom dia. Estou de boa, voo no 648, você fala? Estou 648, bom dia, mandato radar, chega 5, chegou para o número 3, por favor. 3-0 na PUCA, voo no 648. Aí, obrigado. Siga com o 2-0-6-2. O 2-0-6-2, contato radar, seleção Bono, suba para o número 3-0. Esquece, está Bono subindo ao 3-0-2 exato. Clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 129. Thank you, clear to land 10, magic 329. temos certo registro na sessão de São Paulo, aí é de São Paulo, 5-0-1-3-3, de São Paulo, 6-5-3. Pelo 56, chama agora o controle 1208, bom dia. 208 já. Cané 6140. Cané 6140, contato do radar, que é da pista, suba para o 350. 350, possibilidade 310 no final. Aguarde a confirmação. 3118, desça para 2003, ajuste com 017, livre LS, reporte localizador, pista 10. Gol 2062, sendo certo de pista na frequência 128.35, alterna 125.10. Canal 140, reutilizado em 310, tudo mantém. 310, sobe uma terra, Cané 6140. Dado que eu sou para 2010, apresente para o outro terra, sou 366, mas 2017. Alaska.